É, amor, tá foda essa dor aqui, essa porra de bucite, ô caralho. Porra, dói a porra toda, nem pentear o cabelo posso. Porra, levanta o braço, a porra dói. Tu é fodido, essa velhice é foda. Puta merda. Caralho, que porra, tô fodido. Agora, nem teclar, nem pentear cabelo, nem tocar punheta eu posso.